Bahia Alfa Kilo, parte 3, aviação geral, no parte, siga o sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, comarca de Alfa Kilo. Sinalizador, Oxalé 6303, boa noite, transfere, da UI. Oxalé 6303, boa noite, acione identificação, autorizado de chegada, bom, se desce para 4000 pés, QNH1009. Bom, 4.109, perdeu o contato com o equipe. Muito obrigado. Sim. Claro. Oceano 6201, Sami Recife, 1251, Alterne 133-25. 251, 3325, 6201, não, bora. Delta, informar nós que passamos a saída de ingresso para o parque 3, após a execução um 180 aqui para ingresso. Suficiente, autorizado. Gente, frequência livre a estacionar. Já é Mateus 885. Solas 4-1, 1-2-1-9, solas. 8-8-5, divide decolar, vento 1-6-0, graus 8-9. Divide decolar, então 0-1-1-1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, você pode descer, boa noite. Boa noite. Falou, né? 748. Taxi de Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, da Juliette. Bravo Quebec, já localizamos o seu plano no sistema, está sendo processado. Mais alguns minutos para o Centro Recife confirmar e ter sua cópia. Muito obrigado, estamos na sua escuta. Azul 4071, parte 1 do Sotaque, alternativa a Ribeirão Preto, autonomia de 4 horas e 30 minutos, PLB 99. Gente, 99 a bordo, altímetro 109, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1.6, bom voo. Índia Alfa, táxi 1.0, ponto de espera 26, Azul 4071, obrigado, bom trabalho. Táxi via Juliette, portão 5. Ah, é só 5, 0-4-8. Salvador, azul 4071, ataque sem alta. Cente 4071, está autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 160 graus, 8 nós. Autorizado alinhar e decolar pistão 0, azul 4071. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 8-5, passando 04. Boa noite, Gol 1885, contato radar, disponível de voo 360 para Leda. 360 para o de Leda, Gol 18. Luciana 6313, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilidade. Tá 3850, boa noite, autorizado Fortaleza, nível 370, via Pêzulu 19. Saída Momo, transição frote, decola da 10, curva esquerda, aciona 5402, controle 120, decima 8, coteja. Autorizado Fortaleza, 370, via Pêzulu 19, a decolada da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição frote, transição 5402, controle 108. 3850, cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamará. Mike Bravo Quebec, pronto para a cópia? Afirmo. Mike Bravo Quebec, autorizado Galeão, nível 360, via Apêzulo 10, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5421, coteja. Mike Bravo Quebec, autorizado por Galeão, nível 360, Pêzulu 10, da Euleda Pris, decola da 10, curva direita, controle 208, transponder 542. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Está pronto para acionamento na posição e posterior pushback. Cente autorizado em coordenação com a equipe de solo, chama para o pushback. Chamará para o push o Mike Bravo Quebec. Está 350, pronto para o pushback, acionamento, pushback. Autoridade, chama para o táxi. Pushback, acionamento, chané, 63, no zero. Autoridade, chama para o táxi. Chama, 06. Azul 4071, decola os 47, controle 208. Azul Salvador, 208, azul 4071, obrigado. Controle Salvador, azul 4071, saída da El, passando 1300 pés. Azul 4071, contato radar, vou nível de voo 360, vou em Leda. Nível de voo 360, direto Leda, azul 4071, obrigado. 889 para pushback de saneamento 1-1. Vicente, aguarde, será o próximo para pushback do setor. Ok, será o próximo 889. É 310, táxi, confiança 17, 340, Natal. Vicente, 1-1-7 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 2-1 no noite, decimal meia, bom voo. Índia Alfa, decimal meia, bom. Estacionamento 363, completo, sinal de Sami Torre, 1-1-8, decimal meia. Salvador, 2858, está pronto para o táxi. Estamos com 4 horas e 20 de autonomia, operando Maceió 152 a bordo. 151, alterne 13325. 1-1-8, decimal meia, bom voo. Índia Alfa, não pode esperar 686, boa noite, bom trabalho. Boa noite, 89, coordenação com a equipe de Sola, pai, saída do Airbus na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Autorizado para o inspecionamento, após 09, boa noite agora, boa noite, 89, obrigado. Salvador, copio, Oxenemia 33. Estou chegado. Opa, provar as chamadas, né? É, passamos externo já, trem baixado e travado. Ok, a primeira chamada que eu vi é essa agora. Está autorizado o pouso, pista agora molhada, tivemos uma chuva há poucos minutos. O vento 1 no 50 graus, meia dúzia mais. Então, obrigado. Está muito baixa a transmissão. Então, está autorizado o pouso, obrigado. É, continua muito ruim a transmissão, muito baixo, ok? Autorizado pouso, 1-40 graus, 62 pista molhada. Sim, aqui melhorou? Agora tá melhor. É 313, solo 53, direito, 1219, solo. Infelizmente, amigo, a cabine ainda não está pronta, pessoal, aqui atrás. Eu já te dou um toque aí. Ah, tá ok, eu achei que tinha reportado pronto, eu achei reporte pronto. Ok. Gol no 889 para o táxi, POB 130, altera Campinas, 3 horas e 25, autonomia. Sim, POB? 3089, gol. 30 a bordo, altímetro 1019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 decimal 6, bom voo. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera 1038, bom, 889, obrigado. Salvador, muito boa noite, no 604 da Gol. Assista a informação e autorização Fortaleza. Boa noite, no 604, autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 54 no 5, coteja. Autorizado 370 para Fortaleza, a saída Momo, transição Frote, decola 10, curva à esquerda, torcida Delta 19. Controle de saída 208, 4 no 5, transporte. 02604. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Vai chamar para o Pedro. Puxando 6313, mantém posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai passar no táxi. Pronto, autorizado, alinhar e decolar 1,60 graus, 1,0 mais. Me decola, minha presa. No 3, táxi via Juliette, portão número 4. Ciente, mantém a posição. Fala. Próximo ponto de espera, 1-0 no 889 da Gol. Ciente, número 2, agora aguarde. Número 2, no 889, obrigado. Salvador, Mike Bravo, Quebec, tá no 8, pronto para pushback. Autorizado, chama pro táxi. Autorizado, chama pro táxi. Então, Mike Bravo, Quebec. Autorizado a alinhar e mantendo. Alinha e mantendo, 3858. A 310 decola 59, controle 208. 08, bom trabalho. Salvador, Rafael, 6310. O sinal é 6310, contato radar, suba nível de voo 350, sai da PUCA. 350, PUCA. Deve decolar, 1.40 graus, 1.2 nós. Deve decolar em 3.8.5. 889, observa a aeronave da tona cabeceira, após ela, Lima tem. Zero e mantém no zero, após a aeronave que decola, 1.889. Salvador, boa noite, está 3662103 para puxa sanamento. Aguarde para o pushback 3662. Aguardando, está 3662. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4209. Azul 4209, boa noite, faça a identificação. Desça para 4000 pés, Senegal no 020, chegada bom. 10 para 4 mil pés na chegada bom do 4209 da Azul. 3858, decola 01, controle 208. 08, boa noite, Matabá. Rodou, boa noite, estamos 3858. Transfere na saída Pomo, Frati. Boa noite, estamos 3858, contato radar, suba nível de voo 370, saída Momo. 370 na Momo, 3858. Possível, senhor, de autorizar para o título 358? Aguarde. Muito obrigado. Siga. Tem alguma previsão para o sequenciamento? Tem uma aeronave no setor de trás do pátio que já soltou o trator. Estamos esperando iniciar o táxi passar. É, estimado de uns 4, 5 minutos. Ah, não, tranquilo, está. Tem que passar o sequenciamento, tranquilo, obrigado. Decolagem autorizada no 0, 21, 70 graus, 0, 1, 889, nível decolagem. Quebec, na escuta? Na escuta. Vai chamar a torre 1 no 8 decimal 6 para início do táxi. Afirmativo. Está 3662 na escuta? Sim, senhor, 3662. Muda agora para a frequência da torre 1 no 8 decimal 6. 1.86. Controlando 08. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gol 889, contato radar, Cibão nível 360, vai Leda. 360, Leda. Motorista 3858, vai ter que fazer um pequeno desvio à direita. Coroa 320, por 10 milhas. 7, 3858. Não possível, para de frote. Bravo Quebec, para o saque, 162, Guarulhos, 1330. Total 9907, autorizado chegada bom, desce para o nível 050. Autorizado a bom, desce para o 050, total. O CNM é 310, Sami Recife, 12685, alterne 12545. 12845. Só 3858, devido ao desvio, não vai poder mais conseguir voar Momo. Só pode voar Cogmo ou Frate. Só 3858, pode vir e voar Cogmo. Vai voar Cogmo, 358. Azul 4209, voe direto do Duna. Dá pra gente voar Duna, o 4209 da Azul. Azul 4209, só um tráfego nessa posição de 12 horas a 6 milhas. O Alfa 320 cruzando o nível de voo 116 para 370. Sim, tem a mesma no que quer, Azul 4209 da Azul. Salvador, boa noite, 3398, informação Whisky. Tá em 3398, autorizado chegar da Mares, desce para o nível 050. 050, no perfil da Mares, 3398. Mas qual o tráfego, não entendi? Só no tráfego da companhia passando a retaguarda, o TAN 3662 pode iniciar o push? Ah, ok, no portão 3, tá livre. Portão 3, chama o táxi. Obrigado, 3662. 4-5.